Manhosa. Como vou fazer depois, se você disser adeus, pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus, pra tentar curar toda essa dor quando eu sentir saudade. Arranco do meu peito o coração se isso for verdade. Como vou fazer depois pra me dividir em dois, ficar com o meu corpo mais o pensamento em você. Coração, diz pra mim, onde vai? Fique aqui. Quando toco em você, tudo é só felicidade. O você eu choro, eu morro de saudade. Nessa história de amor não vai ter desilusão. E juro, dou a minha vida por essa paixão. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, me afogar nos teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, e afogar nos teus beijos, matar a minha vontade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, e afogar nos teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, e afogar nos teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade, e afogar nos teus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você, deixa eu te amar de verdade.